Para este novo mandato, nós vamos trabalhar na problemática de alojamentos, que é muito complicado aqui em Oliveira os alojamentos. Este ano, especialmente, tivemos grande dificuldade em acolher os alunos da segunda fase e da terceira. Muitos deles não puderam ficar cá por causa dos alojamentos. Esse é um dos nossos grandes objetivos. Também temos um dos nossos objetivos é referendar o regresso da biblioteca para a escola, que a nossa biblioteca foi retirada para a biblioteca municipal, ou seja, já não chega nós termos uma escola sem auditório e agora também retiraram-nos a biblioteca. Também queremos igualmente ter uma recepção diferente nos alunos aqui, na primeira chegada e assim, porque eu falo no meu ano, eu cheguei cá e não tinha ninguém para me receber. E é sempre bom ter alguém cá. Este ano já foi um pouco diferente, mas nós para o ano queremos trabalhar mais nesse aspecto e estar à frente da escola, ajudar os alunos que vêm cá pela primeira vez atrás do alojamento e mesmo a apresentar a Oliveira em si, no todo.